Açaria 9800, autorizado voar Cindy. Cindy, autorizado, passaria 9800, graças. A bordo 45 Guarulhos, copiado, Cidrão 9973, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no zero, ajuste padrão, no ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8 decimal 95, Cidrão 9973, tenha um bom voo. 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Boa noite, Federal, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus com 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, Federal, 1973. Alô, Salvador, azul 2781 para o táxi, COB 68, autonomia de 0325, alterna Salvador. Copiado, azul 2781. Táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia. Até o ponto de espera da pista no zero, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1-1-8, decimal 95, azul 2781. Tem um bom voo. 2781, táxi aprovado, pátio 3, pátio 1 e Índia. No ponto de espera, da 190, torre 1895. Uma boa noite, 2781. A Ponte Belo, desça via chegada para 2.000 pés, que é negado no 013. Gente, a Ponte Belo via chegada para 2.000, 2.000, 5.003, na justiça. Boa noite, Portugal 019, Scott Cadene, descendo via Bons Arrival to 4.000 feet, ultimate descending 1013. Geral 9973, decolou 32-119-35, controle. 1-1-9-35, vai chamar, boa. 3, decimal 25. 351-3325, 973, boa. Boa. Salvador, controle, Federal 9973, curvando à direita. Federal 9973, boa noite. Contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360 Arbor, pode voar Alepa? Afirmativo, Federal 9973. Voando Alepa, grátis, Federal 9973. Autorizado aliar e decolada, 120 azul 2781. Thank you. está no localizador. Vai reportar estabilizado, azul 2795. Ativa a Proiduna com referência, azul 2795? Afirmativa, azul 2795. Proiduna então descendo para 2000 com referência 2795. Localizador no zero, é proposta. Fechamos torre no noite, sinal 95. Eu no noite, 95. Papá Romeu, é com Alfa Oscar e LS 1 no zero. Boa noite, é com Alfa Oscar, continua a aproximação, aguarda a introdução de pulso, reporte marcador externo, baixado e travado. Reportará no externo já para cancelamento para 1 no 7, é o Eco Alfa Oscar. Gente. Para o cancelamento é com a Fosca. Plano modificado agora aos 4-2. Base pela direita da 1-7, reporte na curva, sinal, redução, por gentileza. Reporta na curva com redução ecofósica. Noite azul 2781, 9300 pés, saída Arbor. Noite azul 2781, contato radar, suba para nível 180, saída Arbor. Para o 180 no perfil da Arbor 2781. Federal 9973, chama o centro, Recife 126, decimal 0, Alterne 128, decimal 8. Vai chamar Recife 260, alternando 1288, Federal 9973, boa. Boa. Autoria 9800, chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251-3325, gostaria do 9800. 5235 Maceió, é isso? 3 e 20, alterna Natal. 152-3 e 20, Natal, copiado. O Oceanometriz no zero, táxi aprovado à direita até o ponto de espera da pistão do zero, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95. Oceanometriz 1 no zero, tem um bom voo. Obrigado, boa noite. 3858, em coordenação com a equipe de solo. Após o Alfa 320 da Avianca livrar a cauda, você tem livre pushback acionamento do portão 2, chame pronto o táxi. Afirmativo, após o avião que inicia, reportará para o táxi, o TAN 3850. Boa noite, boa noite, informação Whisky, confere Fortaleza, eu tenho aprovado o nível de voo 370, o senhor está pronto para cópia? Copia 37, Uno 096. Uno 096, autorizado Sierra Bravo Foxtrot Zulu, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pistinho 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5140, gol no 096. 370 autorizado para Fortaleza, rota conforme o plano de voo, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. 10935 ao controle, o transponder 5140, gol no 096. 5140, cotejamento correto no 096, portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Reportará 1 no 096. Torre Salvador, é o azul 2795 estabilizado. 2795, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso, informo, é a base da Oceaneira alinhada para decolagem. Sente, o azul 2795. Tem livre pouso na 10, vento 170 graus com 8 nós. Livre pouso, 2795. Oceaneira 63 no 0, decolou aos 47, controle 119-35. 63 no 0, gente, obrigada. 2795, chuva leve, próxima captura 28. Gente. Salvador, Oceaneira 63 no 0, boa noite. Boa noite, Oceaneira 63, zona 0, contato radar, suba agora nível 350, saída Puca. 350 na Puca, 6350. Beleza, direto Djamo, 6350? Afirmativo, por onde chama, Oceaneira 63, zona 0. Direto Djamo, 6350. Para o táxi, o TAN 3858 com 173 a bordo, 3 horas e meia, Teresina. Teresina, 63330. Táxi aprovado, direita, ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 3. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 953858, tenha um bom voo. Direita, ponto de espera, 10895, obrigado, boa noite. Fazer uma pequena desvio às vezes no 6300, mas sem limite, né, lá na prova do Romeu Fox 0800. Gente, achando a 63, 1-0. Oceania 310, no solo 50. Versão. Oceania 250. Azul. Azul, 2795, no solo 50, livre à direita, 121, decimal 1, desculpa. Que é isso, senhora? É. Então, 121 na pós, livrar aqui o 2795. Espera pronto, tá 3858. 3858 ali, mantenha no zero. Sim, mantenha no zero, tá 3858. Salvador, boa noite, azul 2795, livrou na sua escuta. 2795, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso, tá que foi Juliette. Alfa, reportará no ingresso para Juliette, 2795. Da 385, sem livre decolagem, 1-0, vento no 40 graus com 12 nós. Livre decolagem, tá 385. Salão 2795, voltando. 2795, prossiga, senhor. Só confirmar, reposta na Quilo, pra entrada na Quilo ou Juliette mesmo? Afirmo, na Quilo, senhor. Quilo, parte 3, autorizado pro senhor. Quilo, parte 3, atento ao sinalizador na parte 3, 2795. Então, Quilo, parte 3, eu quero atento ao sinalizador 2795. Obrigado, tá ligado, bom. Da 3858 decolou ao 52, controle 119-35. 119-35, muito obrigado, boa noite, Jair. De Salvador, 3858, boa noite. Boa noite, TAM 3858, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370 na Momo, tem alguma proa que a gente poderia voar mais à frente? Usador meu país, voe COG, TAM 3858. Cruzando qual nível, 120, desculpa? 2000, voe COG. 2000 COG, obrigado. Acione a identificação desse avião chegada a Mari para 2 mil pés, que é negal no 0 no 3. 2 pés via 2 depois de Zuna, próximo 4, 2 no 3. Ok, idoso, o quadro na veio devido ao tráfego rumo a pois. Aguardando 4, 2 no 3. Portugal 019, contact Salvador Tower, 18.9 a faixa. 18.9, boa noite, Portugal 019. Salvador, o 4298 poderia estar aqui? Salvador Tower, boa noite, Portugal 019, temos que sair dessa, 21. Boa noite, Air Portugal 019, Shaglin here, clear to land the runway 10, wind 140 degrees, 06 knots, and the runway is wet. This is runway 10, clear to land runway 10, clear to land runway 10, clear to zero, primeira curva direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 119 decimal 35, transponder 5145, TAN 3815. TAN 3815, autorizado Guarulhos, nível 340, rota conforme, perdurou 90 até Taubaté, decola 90, curva direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 119 decimal 35, entrando 5145. 5145, protegimento correto, TAN 3815, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Trabalhamos. Guarde ainda, TAN 3815, há dois tráfegos no cedendo na chegada Monf, que é conflitante com a saída, eu corrijo com a prude frutil, TAN 3815. Sim, 3815. Chanel 6310, chama centro Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 12685, alterna 2545, 2781, chame o centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Para 1260, alternativa 1288, azul 2781, boa. Boa. 1-1.1 6313, dessa via para 2000 pés. Via para 2000 pés, essa é 6313. Boa noite, Air Portugal 019, you clear taxi via Alpha Ultra Taxiway Juliet, sir. Clear taxi via Alpha Ultra Taxiway Juliet, Air Portugal 019. Solo 1096, 9 do 7 do 9 livre, chame táxi 1096, inicia agora. A gente chama agora, reportará o táxi, eu vou 1096. Entendi. Boa noite, 9810 da Rio, transfere com informação IC, cruzo 310 para o 1060. Boa noite, Rio 9810, acione a identificação. Isso é via chegada Ponte para 4000 pés, QNH 1013. Via chegada 1013, da Rio. 3858, chame o centro, Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 3685, 2545, boa noite, na 3855. Boa noite. Controle, Salvador, papapá, Mike Gillette Romeu, boa noite. Boa noite, Mike Gillette Romeu, controle. Decolado do grupo de Zulu, São Caetano. Seguindo agora para pouso em Serra Índia, Eco Índia, com notificação de 20 minutos de voo, está com 2 no POV, locado 0115. Gente, a ponte visual, Serra Índia, Eco Índia, o Mike Gillette Romeu. Reportando, Romeu. Controle Salvador, é o 9810 da Rio. 9810, controle. Confirme a necessidade de manter 250 como instrução do centro. Devido a um tráfego que o precede está 12 horas e 5 milhas, no momento velocidade de solo cruza 338 nós, reduzindo. O tipo da aeronave é um Airbus 320. Se desejar e for melhor para ser autorizado, velocidade a critério e mais próximo necessário será vetorado. Em 9810. Gente, 9810. POB 182, 3 horas e 35 minutos, só por na minha perna natal. Copiado no 096, ataque aprovado, pátio Índia, ponto de espera está no zero, ajuste padrão, ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95, no 096, tem um bom voo. Copiado no 096, ponto de espera no 0, ajuste 1295, ajuste padrão, voo no 096. ao meu visual com Serra de Aguinha. Ainda negativo. Going of go to enter Juliet to stand 11. Stand 1-1 or Portugal 019er. After the go, Juliet stand 1-1-11 and go 019er. Índia com Índia, seguindo para pouso, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Mike Juliet Romeo. Boa. Salvador, boa noite, Romeo 909. Próximo posição, 909. Além da cola sem parada? A gente decola sem parada. Gol 909. Autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento no 60 graus, 629, ou no 096. Autorizado a alinhar e decolar, gol 909. Torre, boa noite, azul 4298, localizadora 6 milhas externo. 4298, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização de post. Aguardando 4298. Controle Salvador, é 109.6. Mesmo, 370 na Momo. 370 na Momo. Autoriza voar frutil, voo 9096? Não posso, pois não fico na minha área. Foi autorizado Cogbo. Tá ótimo. Então voa Cogbo, voo 10096. Obrigado. Torre 1-8, décimo 95, tá 3-8-1-5, tenha um bom voo. Tá 3-8-1-5, autorizado, táxi à direita, onde espera a chama 1895 com 1013, uma boa noite. Solo 1-0, direita, solo 2 décima 1. Ah, o livrado azul 1-1, azul 4-2. boa noite, Azul 4298, Livrou. Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, 4298. Salvador, boa noite, Alta 3815.090, pronto, avisa o tráfego na final. 3815, após 09 na final, ele mantém pista no zero. Após a passagem da 09 na final, aliás, manter no zero, até 3815. Boa noite, 3305, está ciente da informação aqui? Positivo, a informação que eu estou ciente é a WISP. Ok, vou na proa de TAP, descendo 050, identifique. De alinhamento, mantém o ponto de paraguada. Então, 3205, mantém o ponto zero. Localizador 9810 da Rio. 310, torre 11895. 195, até já. O nível foi 050, correto? Para o 3305. Correto, 50. Entendi. Torre Salvador, bom dia. 9810 da Rio. ULS, baixado e travado. 398 no zero, continue a aproximação e informa ali para o estado livre. Guarda porta livre, 9810. É 3-3, solo 4, direita solo, 12 decimal 1. Direita solo 2-1-5, confirma? Eu... 98 no 0. Vento 1-5-0 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, 98 no 0 da Rio. Paulo, você lembra a 3-2-3-2-2, boa noite. Thank you. Qual foi a frequência do Alto 63 que você tinha? 211. 311, certo. Qual é a minha 63? Minha 63, Alfa Juliette 04. Alfa Juliette 04, minha 63. Zero nove meia, chame Recife agora em 2685, alterna 2545. Zero Sol, 916, direita Sol, 2191. Direita 211. 545, boa. Autorizada decolagem 1-0 da 3895. Decolando 1-8, controle 1-9-35. 1-9-35, uma boa noite. Alô, calma aqui, posição, estão guardando o realizador. Quatro, então. Vou solicitar. 5, desça para 2.000 pés, livre LS X-Ray, ajuste 1013. 4235, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, com 1014. Chegada Bonf, 1014, desça para 4 mil pés, 3305. 3305, ajuste agora 1014, chame Torre Salvador em 1895, boa noite. 1895, graças. Corre 3305, boa noite, estabilizado. Boa noite, 3305, estabilizado, boa noite. Boa noite, autorizado pouso, pistilo 0, 140 graus, 069, estando 3305. Autorizado pouso, 3305. 3815, chame Recife, 1251, alterno 33251. 1251, confirmando a secundária, 133325. Correto. Obrigado, boa noite. Azul 4235. 5972, Ana Flor de Duna. Flor de Duna, 5972. 172, vista para 3, mil pés, comunicador. Boa noite, 246, informação, Alfa 246, identifique, chegada Bonfim, indo para o Pelô, descendo para 4.000 pés, 1014. Bonfim, Pelô, 4.014, 246. Salvo, Salvador, boa noite, XNM-163, atualização, Calhão, Guarulhos, 360, informação Alfa 63, 13, Guarulhos, 360, Perzuluno, 0 autorizado. Recola, pistão no 0, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva, 1935, aciona 5157. 63, autorizado para Guarulhos, 360, atrás da El, Leda, Motiva, decolando a 1-0, curva direita, para interceptar o Perzuluno, 0. Controle de saída, 1935, está disponível 5157. É o pastor, 6, 3, 3. Seria mais correto, só uma puxa. Só uma puxa, 6, 3, 3.